glória deste mundo é a nossa fé. Escaparemos deste mundo louco, como fez Noé. Mas como Deus preparou o escape para esta geração, basta aceitar a Cristo e seu sacrifício para obter perdão. Mas como Deus preparou escape para esta geração, basta somente o homem aceitar seu sangue expiação. Se rejeitares, este sangue vai te condenar, e perante o grande trono branco tu hás de chegar.